Quem me dera que fosses meu irmão, te amamentando nos seios de minha mãe. Te encontraria e te daria um beijo. Não haveria desprezo, só amor em nosso ser. Põe-me como selo em teu coração, como selo sobre o teu braço, amor profundo, mais forte que a morte, como labaredas do Senhor. Nada apagará este amor que nos une em louvor. Debruçado sob a macieira, despertei em ti amor verdadeiro. Teus braços me abraçam, ou venham me guiar. E no jardim da vida, juntos vamos andar. Põe-me como selo em teu coração, como selo sobre o teu braço, amor profundo, mais forte que a morte, como labaredas do Senhor. Nada apagará este amor que nos une em louvor. Se ela for um muro, edificaremos. E se for uma porta, cercaremos. Eu sou um muro e em ti encontrei paz. Nos teus braços, Senhor, eu sempre quero estar. Põe-me como selo em teu coração, como selo sobre o teu braço, amor profundo, mais forte que a morte, como labaredas do Senhor. Nada apagará este amor